Charlie 341, contato radar, sobre nível de voo 180, da El Líder. Charlie 341, nível 180, da El Líder. Serra, não escuta? Confirme a distância e a radial de Salvador. Sente. Quatro anos, voo da EU. Guarulhos, 360, VP Zulu no meio, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Lid, controle 120 da cima 8, aciona 5107. Autorizado 360 para Guarulhos, pela Zulu no zero, princípio, após o técnico passando o plano de voo. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Lid, controle 208 e o transponder 5107. Correta, passa por escuro na 93. Chamará a bomba na 93. Controle Salvador, bom dia, Papa Uniforme, November Hotel, Papa. Papa Uniforme, Hotel, November, Papa, prossiga. Papa Uniforme, November Hotel, Papa, decolado da 17, ingressando no corredor até restrito no 17. Confirma qual está acionado? Acionado 5106. Salvador, bom dia, Golo 397. Chá. Valeu, até o papá. Pistão no zero, curva direita. Saída da Eulê da Bridge. Controle 120 da cima 8, aciona 5122. Motorizado São Paulo 360, decolagem 010, curva direita da Eulê da Bridge. 1208, 5122. Plano 397, posição ME. Essa guarda puxa, plano 397. Puxando M3 do nono. Sofia. Recife, 13325, secundário 251, vou voo. 13325251, Oceano M3 ou não? Voa 260, sem identificação, Mari 050. Identificou, Mari 050, voa 260. Controle Salvador, bom dia, voa no 073. Voa no 073, contato radar, voa 340, saiu do DAEL. Salva 340, saiu do DAEL, voa no 073. Decola pista no zero, curva direita, sai da Coral. Controle 120 da cima 8, aciona 51, aciona 0263. Tudo bem. Desceu na saída da Dael, vamos 073. Curva direita, pois 120 da cima 8, procura o controle de 0263 para a quadra, porque o 5 é fácil. Essa é a voz push, P5 signal 5. Recife, Adolfo Forte, controle. 120298. Aciona 0116. Coluna 073, para a separação de tráfego, curve à esquerda para o 150. Esquerda 150, tem um limite? Aguarde para passar o nível do tráfego que passa à frente. Esquerda 150, 1073, avisa o tráfego. Esquerda 1341, vou posicionar o 341 na Arubi. Tráfego vai subir até qual nível, o tráfego do Gol? Gol 1063, tráfego da Associação está no nível 180. Cruzar 180 está autorizado direto Porto Seguro. Obrigado. Eu vou ter papá, os corredores. Coluna 073, chame Recife 1-3325, alterna 251. Recife 1-3325, alterna 251, gol no 073, obrigado. Desce para 2010, o 0108 no ajuste, autorizado LS, repista no 0, reposta estabilizado. 18, desce para 2000, reposta estabilizado, 0 2010. Novembro, autobotar, confirma ideal para o destino. Já a descensão 065 direto, quando possível, informe o seu Michael Delta, mantém as condições visuais até as caras de Itapuã. Boa. Três horas seguinte. Azul 4207, acendo identificação, chega da Ponce, 4000 pés, 1098 no ajuste. Autorizado para inspeccionar a contagem. Esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120 décima 8, aciona 5130. Autorizado 350, conforme Puca da Caju, 108, 5130. Ah, 1895, a torre. 1895, gente. Delta, autorizado, 510, 1098, ajuste. Romeu Alves Cabral, prossiga. Romeu Alves Cabral, motor 56 visuais, reporte rotatória. Mike Codel, tá achando torre 1895? Autorna Porto Seguro, tá pronto para o 64 a bordo, Papa V64. Sua clareza tá 3 aqui. E 5595 autoriza ataques pro ponto de espera da 190 e chama 11895 ponto de espera, você tem 5595. Correto, confirma PUB novamente 64 a bordo, trip 595. Informativo, 64, com autoriza autonomia. Pronto para o pushback de treinamento. 7 após a TR, táxi para retaguarda, inicia o push a ponto táxi. 7 após o ATR, reporta para o táxi, Golo 397. Paulo, bom dia, Golo 1260. 1260, táxi Alfa, reporta antes do Gilés. Alfa, Gilés. Autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponte de espera da 102, 1895, PH 10118, Golo 93. Livre, parte Índia, ponte de espera, chama 2895, Golo 93. Já controle? Bom dia, confirma Carlos Lourenço no meu prédio, decola a pista no 7, curva direita, curva do Axé. Controle 120.8, aciona 0177. Autorizado acionar para o táxi 2118.95, índio para Paus. Tá um bravo que o uísque mantém assim condições visuais no meu teste. Ok, vai ser. Controle? Eu vou ver o seu bravo na rota fora aqui, ó. O meu fica bravo, 2895. Bravo. Luiz, confirma intenções. Gente. 397, estimado táxi. Tá pronto pro táxi, gol no 397. 120 a bordo, 4 horas e 25, alterna o galeão. 397, autorizado táxi, abate 1 no Índia, ponte de espera da 102, 1 no 8, só meia. Depois 1 no 8, decimal 95, e negar 1 no 0, no 8, voo no 397. Ponte de espera da 10, via Índia, 2895, 1 no 0, 1 no 8, voo no 397. Poxa, né, 1 no 4, 0, coordena com o equipe de solo, assim que põe livre ao pátio via Índia, inicia o push e a porta táxi. Aqui, aposta a aeronave de ao pátio, puxa, né, vai estar, é o poeta, a gente puxa pra nós, tá? 1260, cedendo passagem de companhia na Juliette, prossegue portal 08. Usar o contrato com a Paulo 08, voo 1260. Plano de voo 140, sai da Coral. 140 na Coral, 35595. Oceano 341, na escuta do controle. Oceano 341, na escuta, prossiga. Na 341, chame Recife, na 3325, até 25.